Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Vou começar com a minha primeira por aqui. Um abraço mais uma vez a todos vocês. Já estamos aqui juntinho para fazer a farra. Lúcio Campos vai gravando tudo. Tem muita gente ainda. Ainda está na estrada, chegando diretamente de Belém do Pará. A galera de Belém do Pará em peso aqui. Belém do Pará. Eu não escutei. Belém do Pará. Galera em peso aqui. Já recebendo o grande empresário. O nosso amigo, o grande Raul. Hoje por aqui, acompanhado do seu primo Bolão. Ele falou: Franginha, resetei minha vida. Estou por aqui, de volta onde tudo começou. Ele já disse pra nós. A vida dele e da professora foram resetadas. Agora daqui em diante, seja o que Deus quiser. Um abraço a todos vocês. Galera de Baitetuba. Tem muita gente de Bessa também. Tem galera de Barcarena. Olha o festival da Abacaxi, tá rolando. Tem gente aqui curtindo. É legal. Vou tocar minha primeira. Vai, Lúcio, vai gravando. Vamos lá. Vai. Alô, senhor. Bora, bora. Que romântico. Como é que é? Cheguei, cheguei. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Alô, Felipe! Já imaginei a gente. Que tá lagada, meu irmão. Num lugar sem sob medida, com uma mini cópia sua. Aí, Luciano, cadê você? O Pantera tá atendo, olha o Pantera. Num jardim de amor. Olha a minha caixa, é muito linda a minha caixa. Um, dois, três. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você. Nosso amigo Inácio da Selva também, um abraço a vocês. Coração já tá. Galera da Colada, juntinho também. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim. Você diz também que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Alô, senhor, simplesmente romântico. Tá chegando mais uma. Quando você chegou, me fazendo feliz. Ao vivo no Face do Torinho. Eu sorri. A vibração. Dá o grito aí, Pantera, o grito famoso. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos por... Olha o garçom, garçom. Atenção, garçom aqui do meu lado esquerdo. Raul e o Bolão do Vini Bebê. Rapaz, é muita hora. Todos eles resetaram sua vida. Agora vem dizer que não me ama. É de luxo. E os poucos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu? Eu quero ir com você. A Josi ficou com o Yuri. Sim, ele vem pra cá, né? Por favor. Que porra maravilhosa. Fica, me perdoa, amor. Bora, Riquelme! Agora você é de luxo. Isso aqui. Aqui. Cê tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Bora rochar! Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no... O Felipe vai levar pra pirataria, já vai ter tudo esse CD aí. Bora Felipe, bora Felipe! A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casos na tela que bloqueia e para de seguir. E a festa do Círio, aqui o Alanzinho, mas tá juntinho com a gente. Bora via show. Verdade, na a véspera do Círio, né, Toninho? Também xinga e sempre. Alanzinho, a luxuosa carroça na tela. No festão do Círio, pode crer. Aqui não, aqui é casal raiz. Alanzinho, simplesmente romântico. faltou dinheiro aqui. Cê tem aí amor, amar é dividir. Não. Alô, Elton! Não, aqui é parceiro. Juntinho aí com o Raul e Bolão, um abraço a vocês. Vamos lá! Ela toma cachaça comigo. Já caixa preta, garra, já misturou. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pense aí. Luau do Vale, o nome da emoção. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Sabia que solteiro não trai? Pois é. Da vez que você terminou. Alô, meu espetacular, cadê você? Cadê você? Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você. Rodrigo Farra também, minha loira. Então diz por um abraço pra vocês. Vieram diretamente de Belém do Pará, pode crer. Belém do Pará. Um abraço no Brasil. Você. Cadê o Pantera aqui na caixa? E agora? Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro. Você liga assim do nada. De Roger Mixi, um abraço a você. Fala, Roger, como é que é, garoto? A Nilce também, um Taio. A Camila tá aqui, seu irmão. Ele voltou, Raul. Bolão, o considerado da carroça. Que eu conheço outra pessoa. Que eu tô beijando outra boca. Raul da Absolute. Rompendo fronteiras com a carroça. Então, de cadê? Por que tá me ligando com essa voz de lá? Não existe mais nada. Foi esse o fim que você escolheu. Pai, e agora com Pantera, vai! Te trair. Meu coração não te pertence mais. Solteiro. Galera da Golada, o que estão tomando todas. Solteiro. Um abraço a vocês. Bora, Riquelme, bora, Riquelme! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro. Inácio da Selva também, um abraço a você. Tá por aqui. Alô, Tique, toda a família. O meu namorinho. Pato Tatu. Teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que. Dá um gritinho, mais famoso da aparelhagem aí, ó. Meu bem, nada de nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem sequer ver eu trair, meu bem. Luxuosa carroça da saudade. Moleque da Cê também. A Leane também, o casal Raiz. Eu tô com esse som aqui. Um abraço a vocês, valeu. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Música estourada. Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava. Alex no Face. Sonhava. Um abraço a você. Tanto, tanto um dia ter um um amor com... Mairu também, Solimor! Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra metade, saudade, juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão. Eu só não queria agonia de estar madrugada fria, só a te esperar. De dia essa vida. Alô, Patrick! A Cris também já chegou, um abraço. Carroça é peça, se como sempre nas fronteiras. Se você interessa, se é de balsa, se é de avião, se é de helicóptero. Que o destino, os caras vêm mesmo, pode crer. Alô, Cris, um abraço pra você. Foi amor, pra mim foi amor. O Raga também do Rio Barbosa. É por aqui um grande abraço do Brasil. Pode crer. E eu te amei, me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou seu caminho com meu. Foi amor, pra mim foi amor. Foi amor que o meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. Sua saudade é de luxo. Olha aí, galera, que tá esperando a caixa preta. Daqui a pouquinho a gente vai detonar. Muito som pra galera, tá bom? A gente vai detonar. Vamos tocar mais uma cante aqui. Com a Lido Brasileiro vai lembrar do velho tempo de Dabson, velho tempo de Tupinambá. Eu, o Toninho. E a gente vai fazer essa hora bem legal pra galera endoidecer. O bolão já aqui do lado direito, fazendo aquele corpo a corpo. A galera de Abaitetuba, pode crer. Todo mundo que vem de Belém, de todos os lugares, já chegando juntinho na nossa festa. Não sei se vai até 6 da manhã, mas até 5 vai. Se eu endoidecer, vai até 7, moleque. É o top de curtição. Eu quero tudo. Te liga no som aí, ó. A música do momento. Te liga aí, ó. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi um amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. É Sandra. Sandra Aragão. Amigos da Vila Marinhão, já estão por aqui. Um abraço do Vanjinha Montegre. Eu já vivi um amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você. Oh, oh, oh, oh. galera fechada o corral, né? É por aqui, um abraço a você. Outro amor. Galera também da Bela Amazô, Açaí do Pará, nosso amigo, o Jacaré também, o Davi, o Daniel. E a galera do bar do Tatu da Buraque, como é que é, como é que é? E bora, e bora, e bora, e bora, e a sua cante vai detonando. Essa pegada do Felipe gosta. Alô, alô, alô. Quando você escutar a turma, sei que você tá colada, toda a galera. Momento, do Bacantino da Saudade, pode crer. A Jutilerica, galera, do Bacantino tá também, pode crer. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Me sinto por tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, olha a lua aparecer! O DJ Alex também ali, ali! O DJ Gailson do Trovão Negro, um abraço a você! Tá aqui na carroça! Para Gailson, para caceteiro! Vou fazer um bomborri nas marcantes aqui! Os Aloprados também! O Alcabe Dias e ele, o Davi, André e o Beto, tá todo mundo aqui, ó! A carroça da saudade! E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim. Eu canto essa canção. E agora? Só pra dizer te amo. É um convite pra voltar. Fabrício também, um abraço a você. Alô, Júlio, lá do Mini. Tá por aqui, um abraço. É uma loucura assim. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. Luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. É de luxo. DJ Wellington. Nos pegamos devagar, conquistando corações. Alô, Felipe! Agitando sem parar. Toda a comitiva tá por aqui. O Josias fazendo aquele copo a copo também. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. O gritinho pro Felipe, Pantera. Com muita paz, com muito amor. No super pop, o Raul em carreira solo. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei pelas Marias do pop. E aí, Rodrigo, como é que é? Me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei pelas Marias do pop. Soltando uma aí, fazendo aquele poporri da Joacante. A gente vai detonando e o Brasília vai detonando muito som pra essa galera. Vamos lá. É o Lua. Minha querida Nini de Camertel, um abraço a você. Alô, Nini, eu e você, você e você. Sei que vou sentir o sofrimento do passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o céu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que eu preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem

quando tava começando Bala de Prata, e na verdade, onde tudo começou foi com o meu amigo Felipe. É verdade, o resto é tudo cópia. Começou com ele, e eu lembro dessa aqui, ó. Estou aqui esperando por você, que prometeu voltar e não voltou. Mas estou te esperando, estou te esperando. Dói meu coração. Serginho do Palio também. Ele e a patroa Monique. Tá por ali no circuito. Abraço do Franginha, pode crer. Ei, você, você e eu. O louro da Gol. Não faz sentido, não faz sentido. Tantos casais sentem. O Cezinho gosta do grito do Pantera, moleque. Encontrar um outro amor. Do grito famoso. DJ Robson. Já misturou. Patrick. O Anderson também, de Cametá, sua esposa Alessandra. Curtindo aqui o som da Luciosa, valeu. E eu aqui te esperando. Vou encontrar um outro amor. Que faça sentido. Que faça sentido. Que faça sentido. Melhor e a maior aparelhagem do norte e nordeste do Brasil. Orgulhosamente Marajoara. Tocar aqui no luau, na beira do rio, me lembro disso. Daqui a pouquinho vamos tocar saudade pra você dançar coladinho. Dá uma vibração, bora, bora fazer nossa vibe em sucesso. Valério Mauro também. Adriano Fita também, o Zabolinho, é nóis. Pra manter essa vibe legal. Na beira do rio, tá legal, tá bacana. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Eu me lembro de muita coisa. That tonight's gonna be a good night. Marcelo Henrique do telão. Tonight's gonna be a luz. Sério Pantera. I got a feeling. Agora eu quero ver quem tava esperando a carroça. Quero ver essa vibe aí. Pode sair do chão. É carroça da saudade. Toca pra vocês. Faz a onda pra vocês, viu? Daqui a pouquinho é aquela saudade, a sequência na caixa preta. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Família Jacaré também. Bora, Felipe, bora, Felipe. Futuro vereador já vai ter tudo. Bora, sai do chão. considerado o Cacaco 3D. Equipe Pega Fuga e a galera do Paisando, cadê vocês aqui? Galera do Papão, cadê? Galera do Paisando, cadê? Domingo tem repá, hoje tem repá. Cadê a galera do Paisando e a Baitetuba? A galera do Papão solta a mãozinha pra cima. E a galera do Clube do Remo solta a mãozinha pra cima. E a galera do Leão solta a mãozinha pra cima. E a galera do Leão solta a mãozinha pra cima. E a galera do Leão. Oh, oh, oh. Tá valendo! Tonight, I want all of you tonight. Give me everything. O David também é Léo, um abraço a você. Barroso também, sua primeira dama. Tá por aqui no circuito, valeu, vai ter tuba. Daqui a pouquinho todo mundo dançando na sequência da Caixa Preta, aquela saudade. Alô, Dalzinho, vai gravando tudo, Lúcio Campos. DJ Wellington Franzinha. Quem acredita no Papai do Céu, levanta a mãozinha, quem acredita no Papai do Céu. Grab somebody sexy, tell them hey. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything gosta, né, da sacanagem? Vocês gostam da vibe? Vocês gostam da vibe, né? Excuse me, but I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. Cezinho da Golada também no circuito, um abraço! Lolo! Silva também, Adriana Gonçalves está por aqui, um abraço. Lá vem a sequência na Caixa Preta. Lá vem a sequência. Se essa é boa, imagine quando chegou o aniversário, o novo visual da Luciosa. Você vai trazer para aqui para Baitetuba, Barcarena também e todas as ilhas. Fazer a farra. Fique atento na chamada, então. Está chegando o maior aniversário de todos os tempos. Aniversário da empresa Carroça da Saudade. E com o lançamento do seu novo visual. É dia 9 de novembro, sábado, na Via Show. Participação da Kombi da Saudade. Início 20 horas. Ingressos R$5 até as 23 horas. Carteirinha liberada de todas as aparelhagens até a meia-noite. Compartilhe o Fly e retire seu ingresso no dia do evento, das 15 às 18 horas. Venha conhecer de perto a dona da noite. Olha só, chegou! Saudade, saudade. É com ele. Wellington Franjinha. Wellington Franjinha. E a sequência da Caixa Preta. Lucas GDC também, de Abaitetubo, um abraço a você. Hora de dançar com a patroa. O cara tá queimado, né? De repente pode se limpar. Pois é, bora dançar. Algum tempo estamos juntos, mas vou durar aquele assunto. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me põe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos nos amar. Frígida! Por aqui também, pelo Vale Eventos. Você diz que é frígida. Mas a presença de Niel Negrão no chifrinho, fazendo chifrão com a Luciana, valeu. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Severiano Mecânico, o nome da emoção. Mecânico de moto, viu? Sua primeira dama, tá por aqui, um abraço. Curtindo a sequência da Caixa Preta, valeu. Tá aqui, só de boa. Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. Pitona Caceteiro. DJ Wellington. É tempo estamos juntos. Rodrigo Farra. Mas voltando àquela. Essa é a hora, meu irmão. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Juninho Astro! Deixa ser tomando todas e pedir a sequência. Tá aí, Juninho. Deixa de lado a vaidade. E as meninas também por ali, né, Juninho? Valeu! Vamos nos amar. Frígida. Frígida! Você me diz que é frígida. Mas não me deixa pulinar. Pois é, Raul. O bolão já tinha me falado que ele ia resetar a vida dele. Você me engana. Quando tá terminando, resetando. Este é o papo. Ele é a professora. Vamos resetar nossa vida. 2020, o ano das surpresas. Melodrama. Vamos pra cá. DJ Alexi também. DJ Alisson do Trovão Negro. Já por aqui um grande abraço pra vocês. Da curtida monstruosa. Alô, vai ter tuba. Bora dançar. Vai. DJ Wellington Franjinha, a máquina humana, tocando pra você. Pois é, Felipe, bora dançar. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Marcelo também, sua primeira dama. A Caju Monique. Tem cada. Alô, Cezinho! Escrito o quanto. Tá por aqui também o nome da emoção. E o cavalinho de Guaraci. Tem feito o que fez, meu benzinho. Vamos salvar nosso amor. Mais um. Arrepia, arrepia! Porque aqui é a carroça. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Ainda bem cedo, tem muita coisa boa pra rolar. Já já, Toninho, assume as picapes. Daqui a pouquinho, Tom Máximo, o nosso show. Félix, também, o Zefino, Jacaré, Inácio, dois pecíssimos. Guarde com muito carinho as flores. Rapaz, largaram um foguete aqui na carroça, meu Deus do céu. Em cada flor tá escrito o quanto eu. Fumaça, bandeira. Apesar de você ter me feito o que fez. Meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Carroça peça na área. O nosso amor, querida. Rompido fronteiras. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Você certa vez me falou, não lê minha mão, que eu podia amar, mas temer o meu coração. Solta o grito, bandeira! Olhar em seus olhos, cigano, eu me apaixonei. Você foi embora, mas todo esse tempo eu me... E Marcelo, universo. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você, tenho de volta meu coração. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. A mãe de tuba, tudo legal. O nome da emoção é Unibete 91.com, o melhor site esportivo do norte do Brasil. Unibete 91.com. Eu, Wellington Vanjinha, assina embaixo. Unibete 91. Por mais que eu tentasse amar outro alguém pra esquecer, cada mulher que eu beijava pensava beijar você. Agora a vida pra mim com você. E Marcelo, Sushi Benjamin. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você, tenho de volta meu coração. Saudade, como é que é? Sushi pra você, Sushi Benjamin. O nome da emoção, aquela barca, viu, Patrick? É Sushi Benjamin, 30 peças, pai da igual. Eu, ali do Brasília, fechado com Sushi Benjamin. Pode crer, a Baitetuba também é. Você é minha vida, meu bem, eu te amo. Marcelo, perde pouco. E meu amigo legal. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Bebê, eu te amo. Bebê, eu te amo. E na hora que você tá na sua casa, baixa o aplicativo aí do PD Poker. Você que gosta de jogar poker, joga com os melhores jogadores de todo o Brasil. PD Poker, o nome da emoção. Fechado também com a Ali do Brasil. É verdade, PD Poker, o jogo internacional. PD Poker, juntinho com o Franginha. Valeu! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Saudade rolando. Meu diretor também, o Henrique Alwi. Lourenço, Lourenço, futebol, show. Tamo junto, garoto. Luxuosa carroça da saudade. O Paulo também, sua primeira dama. A Leandra tá na área, um abraço do Franjim. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso do seu amor. Eu preciso de você. Wellington Franjinha comandando. Você é tudo que o Amaral também na área. O rei do beijo de moça. Em Abaitetuba. Um abraço, agora ele é... É de luxo. A gente briga e se ama, se volta pra cama. Quando de descer, fica os beijos. Nosso amor é chama, é fogo, é paixão. A frente de amor. Não tem um amigo na força. A gente só quer destruir nossa vida. Eu sou seu amigo, meu coração. É tudo que eu tenho pra dar. Alô, todos os dias clareou sem. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Clareou, clareou. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. A equipe também. O Filhote, o Wagner também, alô Ivanils, um abraço a vocês. E aí, Paty? Na manhã do Aranha. Faço o que você quiser. Alô, sanfoneiro, como é que é, garoto? Faço o que você quiser. J. Wellington. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso desse amor. Preciso de você. Você é tudo que eu tenho comigo. Meu amor, meu paraíso. A razão de viver. Aí, bolão, ainda tá. Aqui, viu? Aline, a professora luxuosa da carroça. Sempre guardados nos meus arquivos. Agora foi tudo resetado. Novos rumos. Parece Pai Sandu, né, bolão? O Maurício também, o Cardoso, o Bebo, o Edclay, sua primeira dama. Briga comigo. Para Hidro Alu Norte, valeu! Vai embora, briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Uma música que o Felipe tava me pedindo desde cedo. Eu falei, Felipe, vou tocar sim, é, te liga, é, te liga. Penso. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Carroça da Saudade. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. O Júnior da equipe Ferro com as para mim. Dinamo Engenharia. Tá por aqui, né? Curtindo de boa. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Algo penso em você, meu amor. Toda hora. Por que sem razão? Me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada. Daqui a pouquinho aquele garapé, viu? Por você. O balão falou que ele tá afim de chorar um pouquinho. Isso em você. Te contar, meu amor, toda hora. Fala pelo terceiro. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. Queria desejar mais uma vez parabéns à produção, os carregadores, a galera envolvida aqui. Rapaz, nunca vi em uma hora e 15 minutos botar tudo essa parada e botar pra tocar. Então, de parabéns vocês. Impressionante. Cada vez mais me surpreendendo. O teu calor. Aquele Torino tocando muito sombra, galera. Tem muita coisa boa pra rolar. E o Frangina vai detonando. O maior espetáculo audiovisual do planeta. Toneladas de som e luz. Um espetáculo pra ficar na história. Vamos começar com essa aqui, ó. Professora Cris também. Na carroça, festa, um abraço. Pode crer. Como é que é, Baitetuba? Que você venha, venha para mim. Quero que você me abrace, me abrace apertado assim. E aí? Pode me torturar, amor. Pode me torturar com seus beijos e abraço, amor. Que eu não vou me incomodar. Pode me torturar, aqui do ladinho, seu Arimô. Um abraço do Franginha. Toda a galera aqui, desde cedo, esperando a carroça. Que bacana. Muito obrigado pela paciência, tá bom? E a gente vai disparando muito som, pode crer. Daqui a pouquinho teve a show. Os Zecas já estão na ativa. Os Zecas tomando por ali. E o Franginha por aqui. Aí, Marcelo, olha a foto dos Zecas. Põe no telão, vai. Vocês vão saber através dos nossos telões quem é os Zecas da carroça. Agora, me diz, me pergunta por que Zeca. Eu e DJ Josias, a gente só trabalha bebendo. Parece o Zeca Pagodinho. Sinto livre, solta, amor. Você é um Estrelinha. É doido. Alô, vai ser tudo. Enxugue o seu prato, meu bem. Não vou te deixar nem tocar por ninguém. Preciso ir embora, mas deixe voltar. No meu coração eu vou te levar. Sozinho sem ti eu também vou sofrer. Distante daqui querendo te ver. Eu sei que o amor faz a gente chorar. Não existe distância pra quem sabe amar. Enxugue o seu pranto, te amo, meu bem. Não vou te deixar nem trocar por ninguém. Preciso ir embora, mas hei de voltar. No meu coração, eu vou te levar. Sozinho sem ti, eu também. O Chefinho também. Mas eu vou levar a boutique. Tá por aqui, o Jacaré também, né? Félix, pecíssimos, meu Deus do céu. Eu sei que o amor faz a gente chorar. Não existe distância pra quem sabe amar. Vontade de tocar essa música aqui. Sabe por que essa música é muito legal? Só me lembro lá de Cametá. Família Jacaré me gerando. Quando eu me volto lembrar você, a tristeza vai estar em mim. Professor Marcelo também. Imagina. A Marizete também, da Vila Maranhão. Tamo aqui, um abraço. Tá bacana, tá legal. Quando eu me volto lembrar você, já não vou mais estar junto a ti. Imaginar que ao sol de domingo eu te perdi. Fly também, serve de operações. Já tá por aqui, um grande abraço a você. Tá por aqui, Saribão. E a Lili também tá no circuito. Como é que é? Quando eu me for, vou lembrar você. A tristeza vai estar em mim. Grande abraço também, nosso amigo André. Já tá por aqui, um abraço a você. A curtindo o som de boa. Bora lá! Quando eu me for, vou lembrar você. Já não vou mais estar junto a ti. Imaginar que ao som de domingo eu te perdi. Antes de passar o motorinho, vou tocar o hino aqui. Que a galera dá valor. Ao vivo na Martinica. Obrigado, ouvintes, que curtiram o CD da Dona da Noite. Dona da Noite. Esperamos por vocês em nossos eventos. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão.